ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Todo mundo tá ouvindo Atlântida, essa é a rádio da galera. Muito boa noite pra você sintonizado. Seja bem-vindo a mais um Sonzeira Radio Show, que invade a programação da Atlântida por aqui e faz uma hora com os principais nomes da cena nacional e internacional. E nessa noite de sexta-feira eu recebo por aqui meus grandes amigos do Felguk, fazendo uma hora só de Sonzeira num set inédito para toda a audiência aqui do sul do Brasil. E tem muitas novidades legais do Felguk. Eles vão fazer um show no Belvedere no próximo dia 22 de setembro. Recentemente lançaram Army of Rock e My Phone. Eles também estão participando da votação pro Top 100 da DJ Mag, sendo os únicos brasileiros que já entraram 5 vezes no ranking e contam com seu apoio para figurar por lá mais uma vez. Já recebem suporte de grandes nomes da cena como Diplo, Kaigo, Tiesto, e assim o Du Felguk passa por aqui para fazer uma hora de muita música e abrir mais um bloco de Sonzeira Radio Show aqui na Atlântida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Fala pessoal, Felipe do Felguk aqui. Queria começar o nosso mixtape agradecendo a Rádio Atlântida e a Sonzeira Radio Show por ter convidado a gente para fazer o set. Tamo junto. Dividiu esse set em duas partes e para começar estamos tocando a Rattle Rework que a gente fez com nossos parceiros Louder. Segura! A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. We'll be right back. so many reasons. You're gonna wanna make it someday, some say. But you're always teasing. I think you're best believing. But why you gonna drive me crazy, baby? So for any season, I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday, some say. But you're always teasing. I think you're best believing. But why you gonna drive me crazy? Zeta Radio Show. Sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Get a good feeling. get a good beat. Popping pillies, man, I feel just like a rock star. Superstars feeling like a pop star. Popping pillies, man, I feel just like a rock star.

cena brasileira na Rede Atlântida. Sonzeira Radio Show. Barbra Barbra Streisand. Streisand. What? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Espero que estejam gostando do set. Essa próxima track é o nosso novo lançamento, Army of Rock. É a junção de dois clássicos do rock feito para a pista. O negócio é simplesmente uma bomba. Queria agradecer também o Guzanuto por ter chamado a gente. Tamo junto, galera. Valeu! A rádio do Sonzeira Radio Show. Atlântida. Your big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, we'll be right back.

Zeira Radio Show. Put your hands up for Detroit, a lovely city. Thank you. Sonzeira Radio Show. Atlântida. Hey, hey, hey, hey. Atlântida. O som do Sonzeira Radio Show aqui na Atlântida, fechando essa participação muito bacana do Felguk como convidados desta noite e fechando o bloco do Sonzeira dessa semana, mas você pode ouvir o Sonzeira a qualquer hora do dia e também conferir todos os convidados que já passaram por aqui lá no sonzeira.com.br. Já o Sonzeira aqui na Atlântida volta na próxima semana, a sexta-feira, a partir das 11 da noite, com mais um convidado muito especial para fazer um set exclusivo para toda a audiência do sul do Brasil. Obrigado pela sua audiência. A gente volta já já com mais música aqui na Atlântida. Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco tem mais.